por amor sofri algumas vezes. Eu recordo a primeira ocasião. Por amor roubei a primavera. Com suas flores eu fiz essa canção. Por amor perdemos a consciência e deixamos livre o coração. O amor se entrega e não se pensa. Pode mais a fé que a razão. Se você vive só e abatido, deveria pensar que passamos todos pela vida, mas a alma é imortal. Só o amor é a saída, limpa, constrói, concebe, procria. Somente o amor cura a ferida. Alguma vez nos causou tanta dor. Só o amor é a saída, limpa, constrói, concebe, procria. Somente o amor cura a ferida que alguma vez nos causou tanta dor. Por amor morreu crucificada a esperança da humanidade. O amor é a fruta sagrada, a promessa de nossa liberdade. Por amor perdemos a consciência e deixamos livre o coração. O amor se entrega e não se pensa. Pode mais a fé que a razão. Se você vive só e abatido, deveria pensar que passamos todos pela vida, mas a alma é imortal. Concebe e procria. Somente o amor cura a ferida que alguma vez nos causou tanta dor. Só o amor é a saída, limpa, constrói, concebe e procria. Somente o amor cura a ferida que alguma vez nos causou tanta dor. Deus abençoe, meu filho, sempre. Amém, padre. Obrigado de coração, viu? Deus abençoe muito. Amém. Todos nós. Boa missão pela frente. Obrigado, gente. Padre Fábio de Mello.